briga com você, não fique magoada. Toda essa agonia mata, me estressei por nada. Você é tão gata, mágica, ilumina minha sala. Não para, me fala, quero te ver linda, animada. Problemas resolvemos na cama, diz que me ama. Quero grana, fama pra te dar um Dolce & Gabbana. Dia a dia da semana, ficamos à distância. Estou me importando, qual é sua importância? Confiança por confiança, carta na mesa. O que será de hoje, você esbanjava certeza. Posso ter paciência, mas os dias passam. Sentimento de momento, nossas vidas se ligaram. Quero saber agora, exijo uma resposta. Eu irei embora e nosso destino vou jogar fora. Você é perigosa, às vezes charmosa, outras dengosa, amorosa, também curiosa. Vem pra nossa cama, vem, diz que me ama. Vem, depois da chuva o sol vai raiar, deixa clarear. Você sabe, meu bem, que eu te amo também. Esquece que isso tudo vai passar, passa. Vamos dar tempo ao tempo. É forte o sentimento, é forte o sentimento. Escute o coração que quer ficar, quer se entregar. Todo amor é assim, assim. Crise tem fase ruim, nos dê uma chance de recomeçar. Sei que vai rolar. Momentos, vamos fazer direito. Conhece meu jeito, vamos aprender com erros. Sou um cara pecador, mas também cheio de amor. Não quero ver seu coração cheio de rancor. Realmente não dei aquela atenção merecida. Foi meu jeito malandro, te deixou tão perdida. Você me perdoou, agora vou curar a ferida. O pior já passou, a ferida cicatriza. Hoje o dia é especial, em alto vapor. O clima esquentou, ficou em alto calor. Minha cama é sua cama, não reclama, vem amor. Vamos namorar, brincar em paz, acabou a dor. Você me dá motivos, méritos, então lhe peço. Faço o que é certo quando vim aqui no inverno. Com a fama te preservo, é você que quero. Vem chegando perto, mesmo que o futuro seja incerto. Vem pra nossa cama, vem, vem, diz que me ama. Vem, depois da chuva o sol vai raiar, deixa clarear. Você sabe, meu bem, que eu te amo também. Esquece que isso tudo vai passar, passar. Dar tempo ao tempo, é forte o sentimento, é forte o sentimento. Escute o coração que quer ficar, quer se entregar. Todo amor é assim, assim. Crise tem fase ruim, nos dê uma chance de recomeçar. Vem pra nossa cama, vem, vem, diz que me ama. Vem, depois da chuva o sol vai raiar, deixa. Você sabe, meu bem, que eu te amo também. Esquece que isso tudo vai passar.